Quem sabe ajuda aí? Todo devido respeito. Para de querer fazer eu me apaixonar. Para de querer fazer entrar nesse joguinho. Para de me seduzir pra me forçar a ficar. O meu lugar não é aqui. Mas se você topar um romance proibido no meu particular, seu espaço é garantido. Vem sentando e não conta pra ninguém. Deslizando e não conta pra ninguém. Vem sentando. Gigante, diferente de todas as outras pessoas, é que você, até agora, não mudou o teu jeito de ser, com todo esse sucesso, com todo esse glamour, com tantas pessoas chamando e desejando estar do teu lado, você continua sendo a mesma pessoa. Espero poder te encontrar daqui a 10 anos com mais sucesso e você desse jeitão aí, molecão de ser, que conquista qualquer um e me conquistou, sem dúvida, viu, moleque? Tamo junto sempre. Você é um fenômeno do funk, eu te respeito pra caralho. Tamo junto, sempre. Senhoras e senhores, Kevin O'Kris!